Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, nós, mais uma vez, estamos diante da palavra do Senhor para ouvir, acolher e sermos por ela transformados. Porque a palavra do Senhor é que transforma nossas vidas. É a palavra do Senhor que tem poder para mudar todas as coisas, porque basta uma palavra dele e tudo se faz novo. Nós vamos ver hoje o capítulo 38 de Jeremias. O capítulo 38 de Jeremias vai nos falar e vai nos falar basicamente do profeta Jeremias. Ele não tem muitas outras questões. Ele se refere ao profeta Jeremias, ao rei e aos príncipes da cidade. Porque o profeta Jeremias ele anunciou a palavra do Senhor, ele disse a palavra que Deus tinha revelado a ele para dizer ao povo, e ele disse essa palavra na frente do templo. O sacerdote ouviu e todas as pessoas ligadas ao templo ouviram ele falando a palavra. E a palavra é assim, diz o Senhor: aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, como nós já temos visto, já temos falado sobre isso. Porém, aquele que for para os caldeus viverá, pois ele terá sua vida por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: essa cidade certamente será dada na mão do exército do rei da Babilônia, que a tomará. Então, essa foi a palavra que ele disse. Essa foi a palavra que o Senhor mandou ele dizer na frente dos sacerdotes, e ele disse. Mas aí os príncipes da corte, os príncipes que ainda restavam em Jerusalém, ouviram essa palavra e foram falar com o rei. E falaram com o rei: rei, olha, temos que eliminar esse homem, temos que matá-lo. Esse homem precisa ser morto, porque ele está desanimando as pessoas, desanimando o exército, fazendo com que o exército fique sem motivação para a luta. Ele está desmotivando o exército, ele está desmotivando o povo, porque o que ele tem falado? Aí ele diz assim no versículo 4: as mãos de todo o povo, ao lhes falar tais palavras, pois este homem não busca o bem deste povo, porém o mal. Então, eles entendiam que a palavra que Jeremias estava dizendo era para o mal e não para o bem. Então, dizer para eles se entregarem, se renderem ao rei da Babilônia, eles entenderam que era uma palavra de desânimo que ele estava dando, e era uma palavra mal, porque a palavra era a palavra que o Senhor tinha dado. Porque a palavra do Senhor, ó, se render, o povo está dentro da cidade, o povo está sofrendo, e eles vão ser mortos pela espada. Mas se eles se renderem, se eles se entregarem, ou seja, abrirem os portões da cidade e se entregarem, o rei for até os príncipes da Babilônia e se render, a vida deles será poupada, a vida do povo será poupada e esta cidade não será destruída. Mas eles entendiam essa palavra como uma palavra ruim para o povo. Porque como se render ao opressor? Como se entregar? Não, nós vamos lutar. Porque eles ainda acreditavam na ajuda do Egito. Ainda estavam na iminência. Eles não tinham o conhecimento de que o Egito tinha voltado para a sua terra. Tinham desistido de vir ajudá-los. E os soldados, era meia dúzia de soldados que estavam falando uma palavra meia dúzia de soldados, lógico que não eram 6 soldados, meia dúzia é a forma de dizer diante do poderio da Babilônia, diante do exército da Babilônia, do tamanho do exército da Babilônia, o poderio que eles tinham, era como se fosse meia dúzia de soldados, e só com espada. E ele, os soldados da Babilônia estavam armados até os dentes, né? Porque eles vieram para conquistar. Eles não vieram para brincar, eles não vieram para medir forças. Eles vieram para tomar aquela cidade, porque eles vinham em nome, eles estavam vindo em trazidos, eles estavam vindo sendo trazidos não pela motivação, pela ordem apenas de Nabucodonosor. Eles estavam vindo sendo trazidos pela ordem do Senhor. Quem tinha dado a ordem para eles virem era o Senhor. Porque o Senhor disse que usaria a Babilônia como vara para corrigir o seu povo. Mas o Senhor, então, por misericórdia e por graça, ainda querendo poupar a vida das pessoas, para que elas não morressem pela espada, pela fome, pela peste, porque a alimentação estava acabando, tudo já estava acabando. Nós vamos ver mais à frente o capítulo de Doeu o Coração, onde mães fazendo acordo para matar o filho e comer. Então, eles estavam matando os filhos para comer já, porque não tinha comida. E aí, então, Jeremias fala: olha, abra os portões e se entregue, se rendam. Se rendam. E aí, ninguém vai morrer pela espada, porque está se rendendo, o rei vai tomar todos como despojo, ou seja, como lucro de guerra. Serão levados para a Babilônia como escravos. Lá ficarão, mas lá ficarão bem, viverão, não perderão a vida, continuarão vivos. Não só eles, como suas esposas, suas mulheres e todas as outras coisas. E ele diz isso, e os príncipes não gostam. Aí fala para o rei, e o rei então fala assim: ó, não sou eu que vou me opor a vocês, quem sou eu para opor-me ao que vocês estão querendo? Ele está na mão de vocês. Aí os príncipes vão e pegam Jeremias e levam de novo para masmorra. Mas essa masmorra era um buraco tão profundo, porque na verdade era uma cisterna que havia secado a água. E no fundo da cisterna ainda só restou lama. Tinha lama no fundo da cisterna. E eles arremessaram Jeremias nessa cisterna, nesse poço, onde não havia água, mas havia lama. E quando ele cai dentro da cisterna, ele atola no barro. Ele atola no barro, porque sou barro. E aí o que? Bem, ali ele iria morrer, porque não tinha mais pão na cidade para dar para ele. Como no capítulo anterior nós vimos que o rei tinha dado ordem para que desse um pedaço de pão para ele por dia, não tinha mais pão para ser repartido. Só havia comida no palácio. O povo não tinha mais comida. Então, o Senhor providencia, mais uma vez, a libertação do seu servo. Ele vai usar um eunuco da casa do rei, chamado Ebed-Meleque. Ebed-Meleque era servo na casa do rei, ele era eunuco. E ele chega para o rei e fala assim: rei, o profeta vai morrer, porque onde os príncipes o colocaram, ele não tem nenhuma chance de sobreviver. Mas ele falou isso sozinho ao rei. E o rei então diz: olha, então pega alguns homens, algumas pessoas para te ajudar e vai e resgata-o desse poço em que ele foi colocado, dessa masmorra terrível onde ele foi colocado. Então, Ebed-Meleque, o texto vai dizer, vai juntar, vai lá no interior do palácio, vai pegar panos, trapos, panos velhos, coisas que não tinham mais valor, mas que dava para fazer uma corda. E aí ele faz uma corda e chama alguns homens para irem com ele, e ele vai até a masmorra, até o poço onde Jeremias estava, e fala para Jeremias, de cima grita, né, para ele: olha, vou lançar as cordas, vou lançar uma corda para você, esses trapos para você, coloque-os debaixo da axila, das axilas, e nós vamos te puxar. E aí o profeta então fez, colocou debaixo da axila aquele emaranhado de trapos, e creu, né, aqueles trapos iriam sustentá-lo, porque entendia que eu sabia que era o Senhor que estava providenciando a sua libertação. E aí os homens então puxam o do fundo do poço e ele sai. Ele é resgatado desse poço por iniciativa de um eunuco que trabalhava no palácio. Os príncipes não ficaram sabendo que eles estavam fazendo aquilo, porque se ficassem sabendo, não iam deixar. O rei falou: vai, mas vai em secreto. E ele foi em secreto e tirou o profeta do fundo daquele buraco cheio de lama no qual ele estava. E ele ficou no átrio da prisão, ou seja, no solo, né? Continuou preso, mas sem estar na masmorra, sem correr risco de vida, porque não aguentaria muito tempo. Quem aguentaria muito tempo ficar no meio da lama, submerso praticamente pela lama? Ele não aguentaria. Então, Ebed-Meleque é usado por Deus para tirar o profeta de lá. E depois que o profeta é tirado, é resgatado daquele buraco, o rei manda o chamado de novo, secretamente. E fala: olha, me fala tudo que Deus está falando, não me esconda nada. Aí Jeremias fala para ele: ó, rei, eu falo, mas o senhor não acolhe as minhas palavras. E se eu falar o que Deus está falando, o senhor não vai me mandar me matar? Ele disse: não, não vou fazer nada contra você. Aí ele fala com Zedequias: então, Zedequias, a palavra do Senhor é que você, como rei, deve ir e render-se aos príncipes da Babilônia. E você viverá, não só você, como toda a sua casa. Mas se você resistir, as tuas mulheres serão levadas para a Babilônia e serão dadas aos príncipes da Babilônia. Ou seja, todas as suas mulheres e, consequentemente, os filhos também vão ser levados para a Babilônia e você morrerá. Aí Zedequias diz para ele: olha, mas se eu for lá e me entregar, as pessoas vão zombar de mim, vão me chamar de fraco, né? Na verdade, ele está dizendo: vão falar que eu sou fraco. Aí Jeremias fala assim: não, ninguém vai zombar de você. Faça isso e viverá você, sua casa e todo e o povo vai viver. E a cidade não será destruído. Mas o rei não ouviu. O rei não ouviu. Nós vamos ver isso no capítulo seguinte. Vou deixar para compartilhar isso com vocês, o que acontece no capítulo seguinte, porque ele não ouve a voz do profeta. Meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia diz que Deus, em vários textos, vários profetas vão dizer isso, que Deus, desde a madrugada, ele enviou os seus servos, profetas, para falar ao povo, para instruir ao povo, para instruir na lei do Senhor, para instruí-los na palavra do Senhor, para que eles pudessem ter uma vida boa, uma vida agradável, uma vida de comunhão com Deus, porque eles tinham abandonado completamente o Senhor. Eles tinham abandonado completamente o Senhor. Já falei, né? Eles serviam a dois senhores. Eles serviam a dois senhores. E a Bíblia vai nos dizer, lá em Mateus, que não é possível servir a dois senhores, porque nós agradaremos a um e desagradaremos o outro, ou vice-versa. Lá no texto de Mateus, está falando sobre não dar para adorar a Deus e adorar ao dinheiro, ou seja, confiar no dinheiro, depositar toda a expectativa de vida, toda a expectativa de segurança no dinheiro. E aí depois a palavra diz, olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico serve a dois senhores. Ele até serve ao Senhor. Ele vai à casa do Senhor, ele presta culto. Naquele momento, eles iam na casa do Senhor, ofereciam sacrifícios, toda sorte de sacrifícios previstos na lei do Senhor, lá em Levítico, eles faziam, eles cumpriam o ritual. O ritual era cumprido na casa do Senhor, tranquilamente, todos subiam, aqueles que não moravam na cidade, pelo menos uma vez no ano eles iam e prestavam o culto, mas normalmente tinha pelo menos umas três festas. Eles todos subiam a Jerusalém para prestar culto ao Senhor. Só que esse culto prestado ao Senhor era um culto que não era aceito pelo Senhor. Por quê? Porque eles terminavam de prestar culto ao Senhor e iam prestar culto a outros deuses. Iam prestar culto a Baal, ia prestar culto a Ista, que era uma deusa babilônica, ia prestar culto a outros deuses. Faziam bolos, as mulheres faziam bolos de passas para Ista, para a deusa babilônica. Os terraços das casas eram usados não para a família se reunir, a família estar juntos, louvando e cantando louvores ao Senhor, mas eram usados para prestar oferendas a Baal, ou a Ista, ou a outras divindades. Assim como nos altos, os montes eram usados para a mesma coisa, debaixo de árvores. Eles tinham os altares também debaixo das árvores. Então, era assim, uma coisa horrenda para o Senhor. O Senhor olhava aquilo e se enojava. Ele mandou profetas e foi mandando e mandando profetas durante vários anos. E no último, por último, ele manda Jeremias, que vai anunciar essa palavra a eles por 20 anos. Está completando aqui nesse texto 20 anos de ministério profético à nação de Israel, à nação de Judá, a Jerusalém. Ele pregava em Jerusalém, pregou durante 20 anos. E o povo ouviu? Não, não ouviu. Eles não ouviram. Eles não ouviram o profeta que Deus tinha enviado. Eles preferiam ouvir os falsos profetas do templo, porque no templo tinha profetas, ou seja, pessoas com o nome de profetas. Se diziam profetas do Senhor, mas de profetas do Senhor eles não tinham nada, porque eles profetizavam aquilo que o Senhor não tinha mandado falar. Eles profetizavam mentira. Então Jeremias falava, ó, a Babilônia vai vir e vai ocupar, vai tomar, vai destruir tudo e vai matar. Muitos morreram pela espada, outros pela peste, outros pela fome. E eles achavam que Jeremias estava desmotivando as pessoas, desmotivando o exército, desmotivando as pessoas, quando na verdade ele estava falando a verdade do que aconteceria. E os profetas diziam: não, certamente o rei, não, o Nabucodonosor não virá, e se vir, nós vamos vencer, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele disse: ah, o Senhor dos Exércitos está conosco, então se o Senhor dos Exércitos está conosco, nós vamos vencer. Bem, seria verdade? Sim. Se o Senhor dos Exércitos estivesse com eles, poderia ter meia dúzia de soldados contra um exército inteiro, bem armado como era e organizado como era o de Nabucodonosor, que venceriam. Porque nós temos N relatos de. Do Senhor ganhando guerra, lembra de Gideão? Gideão foi chamado pelo Senhor para defender o povo dos midianitas. Aí ele faz prova com o Senhor, para ver se era o Senhor mesmo que estava falando com ele e tal. O Senhor, é isso mesmo. Aí ele convoca a população, convoca os homens para formar o exército. Aí o Senhor dá ordem, ó, desce com eles até o riacho, porque lá eu vou escolher os homens que descerão à guerra com você. Eram muitos homens, eram milhares de pessoas. Mas desses milhares, o Senhor fez três testes com eles. E depois, no fim de três testes, dos milhares sobraram 300 homens. 300 homens para lutar contra um exército que estava acampado na planície. Como areia do mar, de tão grande era o exército que tinha vindo contra o povo de Deus, para lutar contra Jerusalém, para lutar contra Judá, para lutar contra Israel. E aí o Senhor faz, como que, o que que o Senhor faz? Gideão foi assim um homem que Deus levantou, que Deus chamou e levantou como autoridade naquele momento, mas ele era meio medroso. Ele olhou medroso. Também a gente fala medroso hoje, né? Para nós é fácil falar, porque nós já conhecemos a história. Mas para ele que estava vivendo, não podemos chamá-lo de medroso, porque ele desce, olha. Acampado, tem um exército a perder de vista acampado contra nós. E Deus disse que eu vou ganhar com 300 homens. Como será isso? Então, a gente tem que entender também a condição em que ele estava. Humanamente falando, olhando, era impossível. Mas Deus estava com ele. Deus estava com eles. Aí o Senhor então fala para ele: ó, desce, vai lá, pega cumbucas, e dentro dessas cumbucas você coloca uma tocha, desce com tochas à noite, e você e o seu servo desce mais próximo ao acampamento do exército à noite, e ele faz isso. E quando ele chega lá, ele ouve os guardas, dois guardas conversando: olha, eu tive um sonho essa noite. Eu vi que um pão vinha girando, girando, girando, batia no suporte da tenda do comandante e jogava no chão. Aí o outro homem vira: certamente isso é Gideão que vem contra nós. Esse pão é Gideão. Aí quando ele ouve essa palavra, ele se fortalece, verdadeiramente o Senhor está comigo. E aí eles vêm, o Senhor, então, vão lá, ataque-os. Aí eles começam a fazer barulho. Aí ele fala: segundo, quando eu der a ordem, tal, eles fazem barulho os objetos que eles tinham na mão, que aí esse barulho parecia barulho de um exército grandioso. Quando o exército inimigo ouviu, o exército inimigo, Deus colocou no meio deles um espírito de confusão, de maneira que um começou a matar o outro, de medo de Gideão, porque Gideão estava chegando para destruí-los. E aí a palavra vai dizer que todos são mortos, todos são capturados e Israel é liberto. Então o Senhor libertou. Já tinha relatos e histórias de relatos de vitórias que o Senhor tinha concedido a Israel. Eles sabiam de todas elas. Era passada, lembra? As coisas eram passadas de pai para filha, as histórias eram contadas. Então, quando os profetas aqui, falsos profetas, não, o Senhor está conosco, nós vamos vencer, eles aí lembram da história até antiga. Só que tem uma coisa: naquele momento, o povo não estava servindo a dois senhores. E agora estava. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não dá para servir a dois senhores. Porque Deus não aceita. Deus não aceita culto a ele e culto a outra divindade. Pastora, não tenho nenhuma outra divindade. Não tem mesmo? Onde a Bíblia diz assim: onde está o seu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu coração? O teu coração está no Senhor ou está nas coisas que você possui, nas coisas que Deus tem te dado, te abençoado, com as quais você tem se apegado? E diz: olha, essas coisas vão garantir o meu futuro. Queridos, a Bíblia diz: ajuntai para vós tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, porque tesouros ajuntados nessa terra, humanamente falando, a ferrugem e a traça corroem. Ah, não, hoje não tem mais ferrugem e traça. Não, mas tem inflação, tem queda de bolsa, tem elevação do dólar lá para cima, ou às vezes queda. As coisas são dirigidas, definidas. Hoje, elas são definidas por um toquezinho no computador. Empresas que hoje têm as ações super altas, e as pessoas vão lá, as ações estão altas, vão investir. Aí aquilo pode ser mentira, pode ser uma mentira que está sendo passada via internet para que as pessoas possam comprar. E aí, no dia seguinte, a bolsa abre e aquelas ações despencam. E aí as pessoas que colocaram o seu dinheiro lá perdem o seu dinheiro. E aí, normalmente, uma pessoa rica vai lá, compra aquela empresa, divide aquela empresa em várias e vende as partes e ganha-se muito dinheiro. Isso eu estou falando de investimento de bolsa. Mas tem todo tipo de investimento, tem muitos investimentos. Hoje, os investimentos são todos, a gente vê, são todos virtuais. As coisas são virtuais. Os bancos, ainda temos bancos físicos, mas daqui a pouco não terá mais, será todos virtuais. Então já não vai haver dinheiro, nota. As coisas vão ser definidas, cartão, chip colocado na pele e todas essas coisas. E todo o dinheiro que você gastou uma vida inteira para guardar, você pode perdê-lo numa noite, enquanto você dorme. Por isso a Bíblia diz: ajuntai para vós tesouros nos céus, porque nos céus a traça e a ferrugem não corrói. E como ajuntamos tesouros nos céus? Ouvindo os profetas que Deus enviou e envia desde a madrugada para nos alertar dos perigos e das dificuldades que estão por vir, estão chegando, o Senhor nos avisa. O Senhor nos avisa. A palavra diz, do Senhor diz que o Senhor nada faz sem antes anunciar a seus servos, os profetas. Olha bem essa palavra. O Senhor nada faz sem antes anunciar a seus servos, os profetas. Então nós temos que ouvir a voz dos profetas de Deus. Não os profetas que ficam falando, as coisas não estão bem, você está vendo que as coisas estão meio tumultuadas, e não, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo perfeito. Não ouça esses profetas, porque eles não são enviados do Senhor. Além do mais, esses profetas estão vendo o povo servir a dois senhores e não está denunciando. O profeta, ele faz. O que o profeta faz? Ele anuncia a vontade de Deus e ele denuncia o pecado. Profeta que só anuncia a vontade de Deus e não denuncia pecado, não é profeta de Deus. Porque todos os profetas de Deus descritos em sua palavra, a palavra de Deus é a verdade. Todos eles disseram a palavra que Deus tinha mandado dizer, palavras de bênçãos, para edificação do povo e para alerta do povo, para despertamento do povo. Mas eles disseram também, denunciaram todos os pecados do povo. Então, pecado cheira mal às narinas de Deus. Deus não suporta pecado. Quando Deus liberta o povo dele do Egito, quando ele fala com Moisés e envia Moisés, ele vai dizer assim: vai e tira o meu povo do Egito, porque eu os farei entrar na terra que eu prometi a seus pais, terra que mana leite e mel. Porque o pecado dos povos que estão habitando estas terras cheiram mal as minhas narinas e eu não suporto mais. Eu os entregarei, todos eles, nas mãos dos meus servos, que eu vou tirar do Egito com mão forte. E assim foi. Moisés não liderou as guerras, mas Josué liderou. E todas as guerras lideradas por Josué foram guerras nas quais o exército do Senhor prevaleceu. Até guerras que eram impossíveis por causa dos muros em volta da cidade, como era Jericó. Leia a história de Jericó. Era impossível adentrar Jericó. Pular os muros, romper os muros, derrubar os muros. Não tinha como entrar em Jericó. Aí o que, que o Senhor fez? O Senhor deu uma ordem para Josué. Josué, você vai marchar durante 7 dias em torno dos muros. Cada dia você dá uma volta com o exército em torno dos muros. E toca as trombetas. E os levitas toquem as trombetas. Aquilo foi deixando o rei e os habitantes Malucos, o que está acontecendo? Esses caras fazendo isso, que doideira! E botando medo nas pessoas que estavam dentro dos muros. E no sétimo dia, você dará sete voltas. E quando completar a sétima volta, todos os soldados gritarão por Josué e pelo Senhor. E eles gritaram. E aí o que aconteceu? Os muros começaram a rachar. E começaram a cair de dentro para fora. Não caíram de fora para dentro. Porque aí eles teriam barricadas, teriam como fazer barricadas e ainda lutar. Não caíram para fora. Expondo a cidade completamente. E o exército do Senhor entra, conquista a cidade. E isso foi com muitas outras cidades que foram conquistadas. Porque o Senhor era com eles. E eles obedeciam a palavra do Senhor. Eles ouviam a palavra do Senhor. Eles ouviam a Josué, que meditava na palavra do Senhor de dia e de noite. Eles ouviam. Eles ouviam a Eleazar, que era o sumo sacerdote, filho de Arão. Eleazar, o filho mais novo de Arão, porque os filhos mais velhos pecaram e morreram. Mas Eleazar não. E o filho de Eleazar. Então, Eleazar era o sumo sacerdote e o filho dele estava se preparando. Quando morresse Eleazar, ele assumiria o lugar. E é uma. Se eu for contar aqui a história, nós vamos ficar muito tempo, vai demorar muito. Né? Porque Deus é maravilhoso, Deus é justo, Deus é amor e Deus é justiça. E no seu amor. E na sua justiça, o Salmo 89 vai dizer assim: que justiça e verdade são o fundamento do trono do Senhor, e amor e fidelidade vão adiante da sua face. Ou seja, o Senhor está assentado sobre justiça e retidão, e todos os atos do Senhor, eles são precedidos de amor e de fidelidade. Deus é amor. Mas ele não é só amor, ele é justiça também. Aqui ele avisou as Edequias, ele avisou o povo durante 20 anos. Rei após rei que assumiu, ele avisou. Mas eles não ouviram. E por isso foram conquistados. Meu irmão e minha irmã, ouça a palavra do Senhor. Se entrega à palavra do Senhor. Deixa a palavra do Senhor encher o seu coração. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio da palavra do Senhor, a sua boca vai falar da palavra do Senhor e vai sair palavras. Porque a Bíblia diz assim, que Jesus vai dizer, lembra Jesus com o encontro com a mulher samaritana? Ele tem um encontro com a mulher samaritana e fala com ela, pede água para ela, e ela, mas o senhor que é judeu falando comigo, que sou uma mulher... Aí tem toda a história que você já conhece, né? E ele fala toda a história dela. Olha, você é verdade, já está no sexto, já teve cinco maridos e agora o sexto não é seu marido. Aí ela, nossa, verdadeiramente isso é profeta. O que eu faço? Aí Jesus, olha, se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ela falou, me dá dessa água, eu quero beber, porque para não ter que voltar aqui no poço mais. Aí ela fala assim, fica aqui, que eu vou à cidade. Ela deixou o cântaro e foi para a cidade. E falou, olha, o Messias anunciado. Eu o encontrei com ele no poço. Venham e vejam. E o povo de Samaria foi. Muitos homens, muitas pessoas foram até o poço. E ouviram as palavras do Senhor. E depois de ouvir as palavras do Senhor, eles falaram assim, fica conosco um pouco. Porque nós queremos aprender mais, nós queremos ouvir mais dessa palavra. E Jesus fica 3 dias em Samaria ministrando a palavra do Senhor. Então os samaritanos ouviram a palavra do Senhor. Acolheram a palavra do Senhor. Parte dos samaritanos, claro, não foram todos. Enquanto Israel, os sacerdotes lá do templo, planejaram foi a morte dele. Porque quanto mais milagres ele fazia, mais raiva eles tinham do Senhor. Por quê? Por que eles tinham raiva do Senhor? Os sacerdotes lá do templo, todo o sinédrio, toda a liderança, todos aqueles que serviam no templo, por que eles tinham raiva do Senhor? Simples, por uma coisa simples. Medo de perder o poder. Se esse homem continuar fazendo milagres, se esse homem continuar aparecendo desse jeito, fazendo as coisas, ressuscitando mortos, ele vai tomar o nosso lugar. A Roma vai nos destituir e botar ele no nosso lugar. Nós temos que preservar a nossa posição. Queridos, não faça como os sacerdotes do templo, nos dias de Jesus e nos dias de Jeremias. Passura no sacerdote. Vai ser levado para a Babilônia como escravo, que não ouviu a palavra do Senhor. E ainda vai ser levado com uma palavra de. Uma palavra do Senhor, uma palavra de destruição para a vida dele. Ele estava indo para a Babilônia, mas ele ia morrer. Ia morrer de forma terrível na Babilônia, por causa do que ele havia feito com o profeta Jeremias e o que ele havia feito ao povo, falando mentiras ao povo. Não ouça mentira. Para de ouvir mentira. Há muita mentira sendo pregada. Há muitas igrejas pregando mentira após mentira. Vem para o Senhor, vem para o templo tal, vem para a igreja tal, e aqui o Senhor vai te dar muitos bens, o Senhor vai te fazer enriquecer. Pegue o envelope, pague o envelope e o Senhor vai te abençoar. É tudo forma de tirar dinheiro do povo e o povo vai e ouve. Por quê? Porque, na verdade, o povo também não está querendo o Senhor, mas está querendo apenas as bênçãos que advêm do Senhor. Nós não devemos buscar ao Senhor por causa das bênçãos que Ele vai nos dar, mas por causa de quem Ele é. E Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Tudo foi feito pela palavra do seu poder. Ele disse, haja e ouve. Tudo foi criado pela palavra do Senhor. E hoje constata isso. A ciência constata isso. Eu falei isso. E hoje, o Mackenzie, a faculdade de Mackenzie em São Paulo, estou maravilhada porque ela está se colocando, está dando a cara para bater. Ela está montando um núcleo na faculdade, na universidade, de designer inteligente, defendendo que o universo foi feito não por acaso, acontece isso, não. Tudo foi planejado, é um designer inteligente. E isso está sendo provado pelos robôs que estão sendo enviados pelas os robôs que estão sendo enviados ao espaço. Está provado que está lá, as galáxias estão todas prontas, todas ordenadas, as estrelas, tudo está ordenado, tudo cada um no seu lugar. Não tem esse negócio, ah, porque o universo foi formado há 200 milhões de anos, uma nuvem de gases expandiu, estourou e formou. Nada disso, tudo isso caiu por terra, tudo isso é mentira. Evolucionismo é mentira. Então, os telescópios, desculpa, os telescópios estão sendo enviados ao espaço e estão provando que não tem evolucionismo, é criacionismo. Tudo foi criado por Deus, tudo se fez por causa da palavra dele. Ele disse. E se fez. Tudo foi criado pela palavra do seu poder. Se você é crente e acredita em evolucionismo, acredita em Darwin, Darwin é um mentiroso. Ele é tão mentiroso que ele plagiou, como não tinha a coisa de plágio, né? Não tinha como verificar, ele plagiou Santo Agostinho. Tudo que Santo Agostinho disse sobre a criação de Deus, ele foi lá e plagiou e falou que era evolucionismo. É mentira. Se você ainda acredita nisso, pare hoje, porque o mundo não evoluiu. Do nada, de uma matéria. Não, não, o mundo não evoluiu. O mundo foi criado. E tudo é novo. Não tem 200 milhões. Há 200 milhões de anos, os dinossauros. Não! Não! Tem aproximado, no máximo, 10 mil anos. No máximo, mas tem menos. Porque a história tem sido contada que tem, pela história contada dos judeus, é que tem 6 mil anos. E está se provando isso. Então a Igreja Presbiteriana está fazendo uma coisa maravilhosa. Que é defender o criacionismo, defender a Bíblia, a verdade que está descrita na Bíblia. Enquanto outros estão preocupados em ganhar dinheiro. Há muitas igrejas sérias, muitas, mas há muitos, muitas também que são picaretas. Que são profetas do templo, profetas da corte, que só falam aquilo que é agradável aos ouvidos. E o Senhor vai dizer, Jesus vai dizer que no fim dos tempos isso aconteceria. Eles ouviriam a mentira em lugar da verdade e se alegrariam porque os seus ouvidos teriam comichões pela mentira. Isso está sendo feito. Meus irmãos, minhas irmãs, não vamos prorrogar mais. Aqui nós vemos as pessoas matando príncipes que eram para governar com retidão, segundo a lei do Senhor. Governam matando, jogando profeta na masmorra, jogando profeta em poço cheio de lama para que ele morresse. Quero dizer para você, não mate os profetas do Senhor, mas ouça-os Quais profetas, pastor? A palavra de Deus. Ela tem tudo que nós precisamos ouvir, que nós precisamos saber. Tudo que nós temos a conhecer está descrito na palavra de Deus. Nada foge à sua palavra. Então, ao invés de ficar lendo livros do Harry Potter e outros tantos, eu nem sei, Harry Potter é antigo, deve ter outros agora que eu não estou sabendo. Leia a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus inundar o seu coração. Enche o seu coração da palavra de Deus e a sua boca falará dessa palavra. E atingirá outras pessoas, alcançarão outras pessoas. Para que outras pessoas também sejam salvas. E eu encerro dizendo novamente o texto de Salmos, capítulo 89. Na verdade, Salmo não tem capítulo, não. Salmo 89. O Senhor está assentado sobre justiça e retidão, porque o trono do Senhor está sobre, está posto sobre justiça e retidão. Ele se assenta no trono, ele está assentado sobre justiça e retidão. E adiante da sua face está verdade e amor. Fidelidade e amor. Aí de uma muda de uma tradução para outra. Justiça e retidão, verdade e amor. Isso é a palavra de Deus. Isso é Deus. O que passa disso é mentira. O que passa disso é ajuntar tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corroem. Não faça isso. Se você estava fazendo isso até hoje, muda hoje. Comece a juntar tesouros nos céus, a orar ao Senhor, a buscar ao Senhor, a abrir o coração e deixar Deus entrar e fazer morada. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Não, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia de dia. Não, não é para você, não, ninguém tem. Mas pega, você está indo para o trabalho. Ao invés de ouvir as notícias do trânsito ou outras coisas, tá? Põe lá uma pregação, vai ouvir uma pregação. Ou pegue, hoje tem a Bíblia falada. Vai ouvindo, põe a Bíblia lá falada. Você não tem, não, você está no trânsito, você não está podendo ler, você não pode ler, você não pode fazer nada. Ou se você está trabalhando, põe o fone de ouvido e vai ouvindo a Bíblia falada. Você vai estar trabalhando e ouvindo a palavra de Deus. E meditando nessa palavra. E o seu dia vai ser uma bênção. E o cansaço que normalmente você tinha todos os dias no final da tarde, ele se reduzirá. Quando eu era criança, a minha tia, tinha uma tia, que eu gostava muito. Eu sempre gostei muito das minhas tias. E essa tia era maravilhosa. E ela dizia assim, uma vez eu lembro dela falando com a minha mãe, eu era criança, e ela falando com a minha mãe. Falei assim, olha, todo dia eu deixo a Bíblia na cabeceira da cama. Eu levanto, antes de sair da cama, de fazer qualquer coisa, eu leio a Bíblia, eu leio um capítulo da Bíblia e oro. E tudo vai correndo bem. Aí outro dia, eu estava muito apertada, tinha muita coisa para fazer. Eu, então, eu não posso fazer, eu não vou ler agora a palavra de Deus e orar, porque o serviço tem muito serviço. Ela falou assim, olha, acredite, não consegui fazer nada do jeito que tinha para fazer. Quando eu leio a Bíblia de manhã e oro ao Senhor, Eu faço todo o serviço que tem que ser feito. Dou conta de tudo. E tranquilo e não fico cansada. Eu provei. O dia que eu não li, eu não consegui fazer o que tinha que fazer e eu fiquei extremamente cansada. Então, eu cresci ouvindo isso. Eu cresci, meu pai lendo a palavra de Deus para mim. Eu tive esse privilégio, que talvez você não teve. Mas agora tem. Você pode ouvir os profetas de Deus. Ouça-os. Ouça-os. E ouça. E deixe a palavra entrar no seu coração. Creia na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê a paz. Que Deus levante o rosto dele sobre você. E que ele derrame bênçãos sem medida sobre você. Que sobre você venha toda sorte de bênçãos espirituais que estão nas regiões celestes em Cristo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.